irmão. Sangue jorra dos blocos, lágrima dentro dos copos. Tonto porque eu não dou, vivo melhor no escuro. Sombrio, fantasma noturno, sempre com os olhos bem fundos. Sempre com os olhos bem fundos, sempre com os olhos bem fundos. Sangue jorra dos blocos, lágrima dentro dos copos. Tonto porque eu não dou, vivo melhor no escuro. Sombrio, fantasma noturno, sempre com os olhos bem fundos. Sempre com os olhos bem fundos. Maldito, sempre obscuro. O tempo corre tudo. Vida, poço sem fundo. Maldito, sempre obscuro. Maldito, sempre obscuro.